Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, arranca a tampa, manda o boi que o meu cavalo é veloz. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, bateu a senha, premiou. É nóis, é nóis. Minha praia é vaquejada, minha lancha é o cavalo. Meu diploma de doutor troquei pela vida de gado. O som rolando, a mulherada louca. Ai, looks e Mercedes, pra nós é coisa pouca. Meu porto de mira vale mais de 1 milhão. Rolando de aqui, Dom Diego, levo no meu caminhão. E na baia da fazenda ficou o garanhão roxão. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, arranca a tampa, manda o boi que o meu cavalo é veloz. Vaqueiro playboy, bateu a senha, premiou. É nóis, é nóis. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, arranca a tampa, manda porque o meu cavalo é veloz. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, bateu a senha, premiou. É nóis, é nóis. E vai descendo caçamba na representação, chama na canhota, macho véi. E minha praia é vaquejada, minha lancha é o cavalo. Meu diploma de doutor troquei pela vida de gado. O som rolando, a mulherada louca. A looks e Mercedes, pra nós é coisa pouca. Meu porto de milha vale mais de 1 milhão. Rolando de aqui, Dom Diego, levo no meu caminhão. E na baia da fazenda ficou o garanhão roxão. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, arranca a tampa, manda boi que o meu cavalo é veloz. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, bateu a senha, premiou. É nóis, é nóis. Vaqueiro playboy, bateu a senha, premiou. É nóis, é nóis. Biri, biri, biri, biri, biri, biri. A vaqueirama fica doida vendo meu cavalo abrir. Biri, biri, biri, biri, biri, biri. A macharoca tá na mão, olho pra trás, vejo o boi cair. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, arranca a tampa, manda o boi que o meu cavalo é veloz. Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, bateu a senha, manda boi.